Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Seguimos na genealogia de Jesus, pensando que existem histórias feias a serem contadas e que Deus não deixa de contá-las. E que isso traz para nós uma ideia de que Deus não tem nenhuma vergonha das nossas histórias feias. Pelo contrário. Se Ele puder entrar nessas histórias feias, puder nos resgatar delas, então certamente a gente será salvo. É por isso que talvez a grande recuperação que temos que fazer é contá-las, não escondê-las, passar a contá-las. Mas como as contamos? Eu, pelo menos assim, em gabinetes pastorais, normalmente, a maneira como eu tenho escutado, quase que normalmente, geralmente, a maneira como eu tenho escutado as pessoas a falarem dos seus percalços, das suas quedas, das coisas feias, é normalmente com algum sentimento de vergonha, mas um sentimento ainda maior do que a vergonha é o sentimento de vitimização. É como se a pessoa estivesse contando uma coisa feia e dizendo assim, olha, eu sei que eu sou culpado, mas nem tanto. Aconteceu isso porque lá no passado aconteceram alguns fatos. E passa a dizer que aqueles fatos, aquelas histórias ruins, elas meio que marcaram a trajetória, fazendo com que a pessoa vivesse daquele jeito, ou sujasse a sua própria história por causa dos outros. Quando a gente reage aos nossos pecados, as coisas feias que temos, quando a gente reage colocando a culpa no nosso passado ou colocando a culpa nos outros, é como se a gente não estivesse enfrentando a realidade de quem somos. A gente prefere se esconder nos erros dos outros para justificar os nossos próprios erros. Essa série, ela é uma tentativa de fazer a gente enxergar a nossa própria história aos olhos de Deus e, quem sabe, pela graça do Senhor, sermos resgatados. A história de Ruth, que é a história de hoje, é a história de um resgate. Se tivesse que ser pega alguma palavra mais relevante no livro de Ruth, talvez a palavra que enseja o livro todo, que traz o principal tema da história de Ruth, essa palavra seria resgate. E é precisamente essa palavra que é usada no Novo Testamento para falar sobre a obra de Jesus entre nós. Ele nos resgatou do império das trevas. Ele nos tirou daquele lamaçal onde estávamos presos e nos colocou numa nova vida, numa nova perspectiva. Ruth, a Moabita, serve de testemunho. Ela é descrita na genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1, apenas cita que ela faz parte dessa genealogia. Vamos abrir sua Bíblia, abrir a nossa Bíblia, no livro de Ruth. Nós vamos ler logo no primeiro capítulo, do versículo 1 ao 5, depois a gente vai pular para o versículo 15, aí a gente vai até o versículo 18. Capítulo 1 do livro de Ruth, onde a gente vai observar a história dessa mulher. Primeiro capítulo do livro de Ruth, a partir do primeiro versículo até o versículo 5. Ruth, capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo 5. Vamos lá? Diz assim então a história dela. Nos dias em que julgavam os juízes, houve uma fome na terra, e um homem de Belém de Judá, só uma ressalva, Belém, a palavra Belém significa casa do pão, Bethlehem significa isso, casa do pão. Então um homem lá da casa do pão, da padaria chamada Belém, lá de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe. Ele foi com a sua mulher, tinha dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque, significa Deus é rei, ou o Senhor é rei. Elimeleque, e também a sua mulher, Noemi, doçura. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles eram efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Também mais um detalhe, Moabe é uma civilização, um povo que vem da descendência de Ló. Na verdade, vem de um incesto de Ló. Ló teve relação sexual com as suas duas filhas, depois que sua mulher morreu, e ele embriagado na caverna, então ele é levado pelas suas filhas a ter sexo, porque as suas filhas queriam ter filhos. Elas ficam grávidas do pai, e essa descendência que surge a partir de Ló chama-se Moabitas, aonde tanto Elimeleque como seus filhos e Noemi foram morar. Versículo 3 diz assim: morreu Elimeleque, o marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos. Então ela está amparada, está garantida, vamos lá, dá para continuar vivendo. Versículo 4 diz: ambos se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra era Rute. E eles ficaram ali quase 10 anos. Aí o versículo 5 conta mais uma tragédia. Morreu também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada. A mulher que está falando aqui é Noemi. Noemi ficou desamparada dos seus dois filhos e também ficou desamparada do seu marido. Dos versículos 6 até o versículo 14, a gente conta a história de Noemi tomando uma decisão. Vamos voltar para Belém. Ela fala com as suas noras, diz: olha, eu estou resolvida, eu vou voltar para lá, porque aqui eu vou morrer de fome, eu estou desamparada. E elas dizem: a gente vai com a senhora. Mas ela insiste, dizendo para as suas noras: olha, fiquem aqui. Aqui é a terra de vocês, a família de vocês, a história de vocês. Eu vou só, eu volto para a minha terra, onde eu vou encontrar meus parentes, quem sabe eu resolvo minha vida por lá. Essa história, versículo 15, então, conta assim: disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo, voltou também aos seus deuses. Também tu, Rute, volta após a tua cunhada, vai com ela, fica aqui não, vai-te embora, mulher. Versículo 16: disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe, não me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí eu serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo Rute estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela, então Rute foi. Vamos orar, irmãos. Pai, nos instrua aqui no caminho que devemos andar, para que haja sabedoria, excelência, haja do teu altar, Senhor, alguma coisa que nos alimente, que nos fortaleça para a vida. Ensina-nos os teus caminhos, no nome de Jesus, amém. O livro começa contando a história de esperanças em meio ao caos. A terra estava com fome, estava passando por um problema econômico grave, talvez bem parecido com o que o Brasil está passando. Havia falta de esperança. Não é sem razão que muita gente sai do Brasil para buscar um emprego ou buscar pelo menos algum sustento em outros países, especialmente os Estados Unidos, mas também vão para a Europa, também seguem para a Austrália, Nova Zelândia, vão para outros destinos no mundo onde talvez tenham alguma família ou tenham alguma condição de se firmar para ter uma nova trajetória, pelo menos com um pouco de dignidade. Nosso país está passando por uma crise que talvez não tenha precedente para essa crise. Não tenha nada que possa ser contado como sendo tão feio, tão tenebroso. A gente tem que louvar a Deus, não só pela Lava Jato, mas pela ação de Deus, parece-me, limpando um pouco a história feia desse país. A história de Ruth é a história de uma mulher que está em Moab e de repente ela vê chegando os imigrantes. Malon e Quilion, também ela conhece a casa de Elimeleque, conhece Noemi, e Ruth de repente se afeiçoa de um deles, casa-se, e agora há esperança. Aquela família que imigrou parece que está se adaptando, parece que agora vai ter um novo estilo de vida. Bom, existem então perspectivas. Parece que coisas boas vão acontecer a partir de agora. Mas não é bem isso que estava no roteiro do Senhor. Naquela terra estranha, Elimeleque, que deveria agir conforme o seu nome, ou seja, acreditar que Deus é o seu rei, é o seu mantenedor, o seu provedor, Elimeleque morre. Depois, também os seus dois filhos morrem. E essa mulher doce, chamada Noemi, ela entra em desespero. E é um profundo desespero. E talvez esse seja o ponto mais sensível no livro. Porque depois há uma recuperação no livro, na história. Mas talvez esse seja o ponto que a gente precisasse aprender a conviver com ele, chamado perdas. Nós não fomos feitos para perdas. Nós somos criados por Deus para morar num jardim chamado prazer. Não é à toa que a gente tem o hedonismo incrustado na gente. A gente quer prazer. A gente quer alegria. A gente quer vitórias. A gente quer prosperidade. Quem não quer? Quem não quer conforto? Quem não quer uma vida boa, onde o riso esteja largo, onde as coisas estejam prontas, onde exista esperança? Nós fomos criados e postos num jardim chamado prazer, Éden. A vida que Deus tinha preparado para a gente era a vida de prazer, delícias. E o salmista, no Salmo 16, faz questão de dizer: na tua presença, Senhor, há delícias perpetuamente. Na presença do Senhor, naquele jardim, a gente seria feliz para sempre. Mas tomamos a decisão lá no Éden de que quem discerniria o que é bom e o que é ruim para a gente seríamos nós mesmos. Comemos o fruto maldito. E quando falo comemos, é que eu não tenho como atribuir a culpa a Adão. Porque Adão era meu fiel representante. Isso quer dizer, se fosse eu que estivesse no Éden, no lugar de Adão, era eu quem comeria. Eu tenho plena convicção de que eu não faria diferente do que Adão fez. Ele era o meu fiel representante. Sendo assim, eu sou culpado do pecado de Adão. E você também é. Nós resolvemos que poderíamos ser como Deus, conhecedores do bem e do mal, que a gente discerniria o que é bom para nós, sem que Deus pudesse mais opinar, sem que Deus pudesse ter mais consciência, uma consciência maior do que a nossa a respeito da vida. E Deus, quando viu que a gente estava de todo resolvido em viver a vida sem Ele, Ele disse: não dá mais para vocês viverem no prazer. Porque agora quem define prazer são vocês, não eu. Então vocês precisam sair do meu jardim, precisam sair da minha presença, vocês precisam sair do prazer. E nós fomos expulsos do prazer. O prazer que passa a ser perseguido, ele é alcançável em Deus. Mas a gente, quando foi expulso do Éden, foi posto um anjo com a espada flamejante, dizendo: olha, ninguém volta para aqui sem autorização. E a gente passou a perseguir, e a humanidade toda está crivada disso. Passou a perseguir o prazer perdido. Por isso Deus não nos fez para perdas. Não nos fez. Pelo contrário, Deus fez para a gente ser feliz, Deus nos fez para a gente ter uma alegria que sobejasse. Deus nos fez para ter vitória em cima de vitória. Deus nos fez para ter prosperidade. E toda vez que a gente está se sentindo aquém disso, há uma reclamação interior. Qualquer coisa que nos tire esse privilégio do prazer, a gente tem que chamar de perda. Não é à toa que Dilma foi tirada do poder. Não é à toa que os índices a respeito de Temer são tão feios. O brasileiro comum, feito eu e você, por mais que tenhamos cultura, leitura, entendimento sobre geopolítica, pouco interessa. A gente está sentindo uma coxa no nosso bolso. A gente está sentindo um aperto nas nossas conversas. É como se tivesse um sapo que não desceu. Ele está ainda na boca, a gente não consegue engolir o sapo. A gente está se sentindo assim. Mas eu diria que se só fosse essa a nossa perda, talvez fosse um pouco mais fácil de viver. No entanto, a gente sofre muitas perdas pessoais. Não só perdas que são da nação ou que são familiares, perdas pessoais. Projetos que não vão adiante. De repente, situações que a gente não previa chegam. Que dirá da morte, irmãos? Antes do meu pai morrer, eu me solidarizava de pessoas que estavam em luto, mas eu não conhecia precisamente o sentimento do luto. Quando meu pai faleceu, eu senti profundamente o que é o luto. Lembro-me de, pelo menos por um ano e meio, chorar. E um dia que eu estava assistindo um filme lá, de repente eu vi uma cena que me lembrou minha infância. Eu desatei a chorar sem parar. Eu passei, acho que ali foi o momento que Deus meio que me recuperou, que o luto foi vencido. Nós não estamos prontos para esse nível de perda. Mesmo quando há um câncer, mesmo quando o processo para a morte demora meses, anos, como o do meu pai, que foi 2 anos e meio de processo, nós não estamos, de alguma maneira, preparados. É como se houvesse ainda lá no nosso coração uma coisa, uma chama, dizendo assim, não, mas vai se resolver. Não, mas vai se recuperar. Vai vir um milagre, vai vir alguma coisa. Mas nós sofremos perdas. E Ruth sofreu a perda dela. Perdeu seu marido. Ela é moça, nova. Seu marido também. Talvez ela tivesse menos preparada para a morte do que Noemi. Mas Noemi perde o marido e perde os filhos. E alguém já falou que nenhum de nós está preparado para ver seus filhos, ou sepultar seus filhos, ver seus filhos morrerem. Por isso, a leitura desse texto, logo no seu começo, gera na gente que está lendo com sentimento e não apenas com a cabeça, uma consternação profunda. A gente pensa assim, coitadinha dessas mulheres. E eu vou dizer para você, irmão, mais do que eu posso sentir, eu digo a você, Deus sente. Lá em Tiago fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Órfãos são aqueles que perderam. Viúvas são aquelas que perderam. Se tem algum grupo de pessoas com os quais Deus faz questão de habitar, chegar junto, que Ele sente, são órfãos e viúvas. São pessoas que perderam. Porque Ele perdeu seu filho. E antes que houvesse história da humanidade, o seu filho foi morto por nós. Por isso, antes mesmo que os homens saíssem do Éden, Deus já sabia o que era perda. Deus já sabia a dor de ver um filho sendo sepultado. Ele sabe. E ele habita com um contrito, com um abatido, com aquele que sofre, ele habita. Se a gente acabasse a história aqui, talvez a gente pudesse simplesmente ficar nesse ambiente calado e quieto. E faria muito bem para a nossa alma. Porque a Bíblia diz que é melhor estar na casa do luto do que na casa das festas. Porque na casa do luto a gente descobre para onde todo homem vai. Estamos caminhando para a morte. E quando a gente se depara com esse quadro horrendo, a gente tem percepções de limites, de que a gente é temporal, de que a gente não domina a história, de que a gente é fraco, de que a gente é pequeno. E essas dimensões, essas proporções, quando vão ganhando o seu lugar no nosso coração, vão gerando uma nova dinâmica com Deus. Vão gerando um novo funcionamento espiritual. A gente passa a depender mais de Deus, crer mais na suficiência de Deus do que na nossa própria. Poderíamos parar aqui e dizer, essa é a lição ou a mensagem que Deus quer que sejamos confortados, confrontados, sejamos tratados. E talvez você que sofreu perda recente, ainda no luto, ainda com o coração sangrando, você possa dizer, eu preciso aprender. Eu preciso sentir o consolo, o conforto, esse poder de Deus que ressuscita a alma da gente lá dos mortos. Eu preciso disso. Eu quero dizer para você, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Para te pegar pela mão, para te abençoar, para te fazer forte. Mas irmãos, olha, chega uma hora que o luto tem que passar. E a história de Ruth, conquanto pareça ser imediato, a história de Ruth não é a história de alguém que o resto da vida viveu em função da perda. Por isso eu preciso dizer para você que conquanto seja duríssimo, não estejamos preparados jamais. Há uma resiliência dada por Deus a cada um de nós. Existe uma têmpora preparada dentro de nós para suportar e para vencer as tragédias. Já não se fala muito da Chapecoense. Porque assim, a gente precisa... algum momento virá a página. Em algum momento a gente precisa dizer, tem um dia de amanhã e eu preciso sair para a vida. E Ruth sai para a vida. Eu chamo você, talvez na sua dor profunda, a sair para a vida. Se você não teve perda de luto, mas teve outras dimensões de perda, perda financeira, não tem como comparar, mas dói. Talvez você teve perda, você era de uma cidade e foi para outra cidade. Talvez você teve perdas nas suas lógicas, nos seus processos. Você falou, estava indo de tal forma e de repente tudo como se fosse um maremoto. Pá, acabou. Precisamos, irmãos, em algum momento, à medida que caminhamos com Deus, precisamos virar a página. E a história de Ruth é a história de alguém que nos ensina a virar a página. Nos diz como podemos virar a página das tragédias mais difíceis. Esse livro poderia ser chamado, a meu ver, de Noemi, em vez de Ruth. Porque o livro começa contando a história de Noemi e termina contando a história de Noemi. Me parece, então, que a história de Ruth, ela é como se fosse um quiasmo. A história de Ruth é como se estivesse no meio de uma grande narrativa. E isso nos ensina, a mim e a você, que nós estamos no meio de uma grande narrativa. Conquanto talvez a gente pense que a nossa história é a principal e somos protagonista de alguma maneira, a gente precisa encarar o fato de que existem histórias nas quais nós estamos inseridos e que Deus está olhando para uma história como um todo, conquanto nos olhe pessoalmente e nos ame pessoalmente. Noemi, me parece, ter muita dificuldade de assumir uma nova postura. Quando Noemi chega na terra dela, lá em Belém, ela avisa as suas vizinhas: por favor, parem de me chamar de Noemi. Eu não tenho condições de ser doce. Eu não tenho condições de tratar bem ninguém. A minha alma está sangrando. E ela avisa: por favor, mudem meu nome. Vocês me conheceram como sendo uma senhora doce, mas agora vocês precisam me chamar de amarga, porque eu sou Mara, eu sou amarga. E talvez muita gente, depois das perdas, não se reconfiguraram, não tomaram decisões e simplesmente se tornaram amargas, amargas. E é ruim para todos, mas especialmente para si, ser amargo. A história de Ruth, então, é a história de alguém que diz: preciso virar a página. Eu preciso. E ela toma decisões que dizem respeito a caminhar com Deus. A decisão dela é: eu terei um Deus diferente de todas as outras histórias que eu conheço. Eu terei o Deus verdadeiro para ser meu Deus. Essa é a principal, veja só, irmãos, essa é a principal decisão que alguém precisa tomar para virar a página. Meu Deus me suprirá. Meu Deus me suprirá. Mas em que me suprirá, pastor? Vai suprir o buraco que ficou emocional? A perda que eu tive, o senhor não sabe, o senhor não tem dimensão. Mas eu vou dizer para você, Noemi teve. E quando Noemi resolveu que Deus supria, Deus supriu. Essa é uma decisão nossa. A gente pode viver lamentando. A gente pode viver se queixando. A gente pode viver no passado, preso. Como se estivéssemos debaixo de uma condenação. Aqueles eram que eram os dias felizes, aquilo era que era a história para eu viver, aquela era que era a minha oportunidade, aquilo que foi as circunstâncias ideais, mas essas agora, isso aqui é uma coisa terrível, eu estou rejeitando, eu repugno, eu quero é fora de mim. Precisa tomar decisões. Ruth traduz sua decisão para Noemi. E esse texto que é dito por Ruth para Noemi é um dos mais lindos da Bíblia. E alguém já chamou de discipulado. Mas eu acho que é apenas a essência do discipulado, porque o caminho que ela está fazendo é um caminho de resgate. Ela quer sair daquela postura de alguém que vai viver o resto da vida apoiada nas lágrimas. E ela diz: eu preciso que as lágrimas estanquem e eu preciso uma nova dinâmica na minha vida. Ela diz isso para Noemi: não me instes para que te deixe. Por favor, não me obrigue a não te seguir. Faz isso não. Se você está indo para a terra do povo de Deus, se você está indo, voltando para as suas origens, para o Deus vivo, esse é o meu caminho. Veja o que ela diz: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Quando ela diz essas palavras, ela está dizendo em outras palavras: olha só, eu descobri qual o percurso da minha alma, eu descobri o endereço dela. O endereço não é o acolhimento que a família pode fazer para mim. O endereço onde eu sou resgatada, restaurada, não é a partir dos homens ou das pessoas. Noemi, você está voltando para o lugar certo, você está voltando para o povo de Deus, você está voltando para Deus. Esse é o meu caminho, Noemi. Por favor, não me deixa só. Eu quero ir. Esse é o primeiro ponto que eu queria que você pensasse, irmão. A gente começa a abandonar o luto quando a gente define onde a nossa alma habita. A nossa alma habita naquilo que para nós era tão importante e nos foi tirado. Por exemplo, a minha alma habita no meu pai. Sua alma habita no seu marido que foi, ou sua esposa que foi. Sua alma habita no emprego que perdeu. Sua alma habita em algum lugar, alguma coisa que foi tirada de você. Se sua alma habita lá, então está justificado o resto da vida que isso continue a lhe destruir, a sangrar. Mas se você tem a sua alma que habita em Deus, então encaminhe-se em direção a Deus. Diga, pronuncie isso para você mesmo. Pronuncie isso para a alma, para que a sua consciência saiba. Eu estou deixando esse ponto, eu estou deixando essa crise, eu estou abandonando esse barco, o barco da lágrima, o barco do sofrimento, estou abandonando ele, eu vou em direção a uma coisa mais forte, mais alta, mais poderosa, mais amorosa, mais gentil, que tem consolo para mim, eu estou indo em direção a Deus. Ir em direção a Deus também é ir em direção ao povo de Deus. E nunca será diferente. Porque se tem alguma expressão visível de Deus, é a igreja. Porque a igreja é o corpo físico do próprio Jesus Cristo. Então ir em direção a Deus é ir em direção ao povo de Deus. E é isso que Ruth faz. Noemi diz, tá bom. E o texto diz para nós que ela estava de todo resolvida. Eu gosto disso, porque Noemi percebe como é que está a situação no coração de Ruth. O coração de Noemi não está de todo resolvido. E isso é bom para a gente entender. Mas o coração de Ruth está de todo resolvido. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela passou por um processo pessoal, interior, onde as coisas precisaram ser resolvidas. Talvez esse seja uma lacuna que temos na proposta de agenda que nos é oferecida diariamente. Nós não temos tempo para pôr pontos finais em nós. É como se a gente tivesse tão atarantado de coisas que a gente o tempo todo está pondo vírgulas nas coisas que fazemos, pomos vírgula. Só que a gente está mudando de assunto, pondo vírgula, e a nossa vida fica como se fosse uma equação sem sentido. Fica como se fosse uma oração que a gente não entende mais, nem a própria vida, porque a gente está botando vírgula quando a gente precisava botar ponto final, parágrafo e começar uma nova história. Talvez um novo assunto, ainda que seja dentro da mesma história. O texto diz, Ruth se resolveu e Noemi percebeu, essa menina está resolvida. Ela está pondo um ponto final na história e está dizendo, agora eu vou começar uma nova história. E sabe, a decisão de caminhar com Deus sempre é pôr pontos finais nas coisas que estão demandando na vida da gente lágrima. Ou demandando na vida da gente esse sufoco. É Jesus que diz para mim e para você, venha a mim, você que está cansado, aflito, sobrecarregado. Eu quero aliviar você. Mas ele diz, eu vou fazer isso quando vocês trocarem o fardo comigo. Eu vou fazer isso quando vocês começarem a aprender a serem mansos e humildes de coração. Ou seja, Jesus diz, você vem a mim, mas faz o seguinte, vem a mim pondo um ponto final na sua história. Eu quero ter uma nova história com você. E isso quer dizer que se eu sofri uma perda hoje, talvez hoje seja o dia do lamento. Eu preciso aprender a chorar. Talvez amanhã ainda chore. Talvez eu passe até um mês chorando, porque aquilo sangra a alma da gente. Mas tem que haver um dia, irmão, onde eu paro, eu me resolvo, eu digo assim, olha, acabou, esse negócio aqui não tem como continuar mais. Isso está me fazendo mal. Não estou falando que a situação se resolve. O que eu estou falando é que a gente põe uma resolução naquela coisa. Ruth, chegando na terra de Belém, diz, eu vou sair ao campo, eu vou pegar espigas. Rebuscar, a palavra é essa. Na verdade, ela está decidida a se tornar uma serva. Vou usar a expressão talvez mais difícil. Ela resolveu ser um substrato, uma camada ainda mais embaixo do que a camada da pobreza. Em outras palavras, ela caiu de nível social, muito, mas ela está resolvida. Ela diz, não dá mais para viver como rica, não dá mais para viver como uma vida que eu sonhava. Então, eu vou descer a minha escala social. E veja, ela não está sendo apenas uma serva, ou seja, ela não está empregada. É pior do que isso. Ela está desempregada e está fazendo biscate, ela está fazendo o que ela pode para sobreviver. Ela está dizendo assim, eu estou abaixo da linha. Ninguém nem me vê socialmente. Se fizerem uma pesquisa social, ninguém me acha, porque eu estou na informalidade, eu estou sem condição nenhuma, eu estou de baixo. Mas ela está resolvida. Ela sai, pega, traz para a sua sogra, sua ex-sogra, ela diz, olha, eu trouxe aqui algum mantimento para a gente se virar, para a gente comer. É pouco, mas é o que eu tenho. Mas lá, enquanto ela está rebuscando as espigas, ela está vivendo com o que dá, ela se encontra com um homem chamado Boaz. E Boaz ouve falar, e isso é impressionante, ouve falar que essa mulher Ruth é uma mulher diferenciada. É cheia de virtude, uma mulher virtuosa, uma mulher, assim, daquelas que impacta, não necessariamente pela beleza, mas ela é impactante, porque convivendo com ela, sai coisa boa dela. A alma dessa mulher é boa. Existe virtude saindo dela. Então, essa mulher diferenciada, ela faz bem para quem convive com ela. E Boaz diz, eu ouvi falar de você. Todo mundo fala que você é uma mulher virtuosa. Faça o seguinte, não vá buscar em outro campo não. Busca aqui mesmo entre nós. E Boaz diz mais para ela. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei o que você está fazendo com a sua sogra. Ex-sogra, na verdade. Eu sei que você está cuidando dela quando nenhum de nós aqui está cuidando dela. Eu queria dizer uma coisa para você, Ruth. E ele diz isso. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor. O Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. O que Boaz discerne é que a bondade que Ruth começa a viver já é fruto de uma resolução dela de buscar ao Senhor. A Bíblia diz que Deus é o manancial das águas vivas. E aquele que está em Deus, aquele que resolve ter a sua alma habitando em Deus, daquele lugar, daquela alma, do seu interior, fluirão rios de água viva. E Boaz está dizendo isso. Eu já soube, Ruth, que você é uma mulher diferenciada, que você é uma bênção. Também soube do que você está fazendo com a sua sogra. E eu queria aplaudir você. Mas não só lhe aplaudir, não só lhe elogiar. Preciso dizer para você, Deus está vendo. Eu quis dizer isso para você também, irmão, hoje. Deus está vendo o seu coração. Deus está vendo as suas atitudes. O seu altruísmo. A sua generosidade. O seu coração compassivo. Deus está vendo a sua atitude interior. E conquanto talvez ninguém esteja aplaudindo, Deus do céu está dizendo, rapaz, eu vou retribuir, eu vou recompensar, eu vou abençoar essa pessoa. Não passa desapercebido a Deus. Deus olha, vê e diz: ah, eu gosto desse negócio, eu gosto de gente assim, de gente que está passando pelo moído, está passando pela desgraça, mas não está em autocomiseração, pelo contrário, está brotando dentro de si vida abundante. Eu gosto de gente assim. E Boaz faz essa leitura. O texto segue, quando ela chega de volta em casa, ela, Noemi fala: foi Boaz? Ah, Boaz pode ser o seu resgatador. Em outras palavras, lembra que eu contei a história, quando a gente estava falando de Tamar, que se um filho, ou se um homem morre, então seu irmão deveria possuir aquela mulher para ter filhos que fossem do que morreu. É mais ou menos essa história, a história do resgatador. Ou seja, alguém da família precisaria pegar a viúva e conceber filhos na viúva a fim de trazer uma descendência. O resgatador, na linha, seria Boaz. O resgatador de Ruth. Só que Ruth não sabia, mas Noemi sabia e fala assim: olha, Ruth, é o seguinte, Boaz é um possível resgatador seu. Você vai fazer o seguinte, você vai chegar lá na eira. Na eira era um terraço onde eles pegavam as colheitas e colocavam lá. E no final da tarde, já na noitinha, depois deles terem comido, normalmente aqueles que tinham trabalhado na colheita dormiam na eira para evitar que alguém roubasse. Eles dormiam lá. Eles tinham acabado de fazer a tarefa, botaram lá e fizeram lá uma festa, comeram. Ruth está lá, meio que escondida, sem dá sinal da sua presença, mas Noemi disse para Ruth: faz o seguinte, Ruth, de noite, quando ele se deitar para dormir, você descobre os pés dele, e você deita aos pés dele. Ela vai notar, ou melhor, ele vai notar. Dito e feito, Ruth cumpre o que Noemi disse. Meia-noite, Boaz acorda. Provavelmente ela acorda porque ele está com frio nos pés. Não sei, mas quando ela acorda, que ele olha para os pés, vê Ruth lá. Ele fala: o que é que está fazendo aqui, menina? Ela diz assim: por que você não põe a sua capa sobre mim, já que você é meu resgatador? Eu acho isso uma coisa tremenda de Ruth. As mulheres têm a tendência de se fazer de difícil, de negociar carinho, de não se dispor. Estou errado, irmão? Tem tanto homem carente, ela não é. Os caras tudo assim, carente, lambendo os beiços, não consegue nada. E a mulher não diz: passa a capa em mim, irmão. É ou não é? Não estou falando de sexo. Talvez tenha passado essa mensagem, mas não estou falando de sexo, porque Ruth não está se oferecendo sexualmente para ele. O que Ruth está dizendo é: você pode ser meu marido. E eu queria falar, não tenho tempo, mas esse seria um bom tema para falar para pessoas que ainda não casaram. Se não houver iniciativa, não houver retribuição, se você não dá sinais evidentes de que você está interessado, está interessada num casamento, rapaz, não vai rolar, não vai rolar. Os homens são covardes. Opa! Eu com eles, né? E as mulheres muitas vezes não facilitam, pelo contrário, só atrapalham. Aí fica difícil. Mas o fato é que Ruth vai lá e diz, dá todas as dicas para ele. Sabe o que é que ela está dizendo? Eu vou trocar em miúdos, ela está dizendo para ele: eu estou pronta para casar. Se você quiser, eu estou pronta. Ele endói do cabeção. Ele fala: faz o seguinte, dorme aí, eu vou dormir aqui e amanhã eu resolvo esse negócio. Amanhã. E as palavras que ele está dizendo para ela: eu topei, amanhã a gente se casa. Eu vou perder tempo não. Pegar uma cabocla dessa que é virtuosa, é agora. Ele vai até a praça da cidade. Desculpa, Ruth diz: sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. E o resgate vai começar a acontecer. Ele vai até a praça da cidade, chega lá, ele faz um negócio público e diz assim: olha, o campo lá de Noemi precisa ser comprado e junto com o campo alguém tem que resgatar a Ruth que faz parte da família lá. Então assim, O cara que era o responsável, ele pergunta, você vai resgatar? O cara fala, rapaz, eu não posso. Porque se eu comprar o terreno e tiver que conceber em Ruth algum filho, eu vou me encrencar na minha família, eu já tenho esposa, é melhor não. Aí Boaz fala, era isso que eu esperava. Oh, é hoje, é ou não é? Então vamos assinar aqui o contrato. E eles fazem isso da maneira da época, que era trocando sandálias, era como se estivesse assinando um documento, fica tudo legalizado, público, está publicado, o casamento agora pode ser realizado. Então diz isso, tomou Boaz, já o capítulo 4, tomou Boaz a Ruth, ela passou a ser sua mulher, sua esposa, coabitou com ela, agora entrou o sexo, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e ela teve um filho, e o filho vai ser o avô do rei Davi. Essa história é linda, mas é impressionante o que é dito a respeito do papel de Ruth no coração de Noemi. Se você puder, abra sua Bíblia aí no capítulo 4, eu estou encerrando esse sermão. Capítulo 4 de Ruth, veja o que diz. A partir do versículo 13 até o versículo 17. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar resgatador. O neto resgata a alma, resgata a esperança, nova vida está acontecendo. Não deixou de dar um resgatador que seja afamado em Israel o nome desse, do seu filho, o seu neto. Versículo 15. Ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. Essa é uma expressão judaica, linda, não dá para a gente parar agora para se deter nela. Versículo 16. Noemi tomou o menino, o pôs no regaço, entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Essa história termina com Noemi e Ruth resgatadas. A alma delas sobreviveu à perda, daquelas mais cruentas. Porque em algum momento elas tomaram a definição de que habitariam no Senhor e não no sofrimento. Em algum momento elas foram se resolvendo. Ah, se não dá mais para ter aquela vida que eu tinha, agora eu vou ter uma vida diferente. Foram se adaptando ao movimento do Espírito. E de repente estão ambas resgatadas. Noemi e Ruth. Conviver com Deus é isso. Porque Jesus Cristo desceu do céu, veio a mim e a você no Natal, para que aqui na terra, vendo o que é perda, vendo o que é sofrer, ele pudesse se compadecer de mim e de você. E o texto de Hebreus diz isso. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe. E ele é o nosso resgatador. Ele é aquele que chega e passa sua capa sobre nós e diz, você é meu, eu cuido de você, ninguém tasca mais em você, porque você é meu. E é lindo a gente poder chegar ao final e dizer, eu sou do Senhor, e o Senhor é meu. Juridicamente nós estamos prontos, foi pago um preço. Agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. Só está faltando um encontro. E Ele está voltando. Nós vamos nos encontrar com Ele. E nós seremos sua noiva. E Ele será o nosso resgatador. Amém, irmãos? Então eu tenho esperança. Eu tenho esperança de que o Brasil vai se resolver de alguma maneira. Eu tenho esperança de que o meu sofrimento tem fim. E não é só quando eu morrer, também é quando eu resolvo que eu não habitarei no sofrimento, mas eu vou habitar no Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Talvez a mesa do Senhor Jesus seja um convite bom a gente habitar no Senhor. Queria convidar o conselho para vir para cá. Enquanto você ora, diz para Deus: Senhor, eu quero habitar no Senhor, quero conhecer o Senhor, desfrutar, provar do Senhor. O Senhor é bom. Eu queria convidar o conselho para a gente participar dessa ministração da ceia. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, nós reconhecemos que o Senhor veio nos tomar para si mesmo e que hoje nós podemos ser teus, só teus. Ó Deus, o Senhor sabe como fazer para as lágrimas cessarem. Diz a tua palavra em Apocalipse 21, que lá no céu não haverá mais lágrima nem choro. Mas aqui, enquanto a gente chora, revela-nos um momento da gente tomar uma decisão como Ruth. Resolver dar um ponto final na nossa própria mazela, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar na direção do Senhor. A termos uma nova postura diante da vida, Pai. Em vez de amargos, uma fonte a jorrar para a vida eterna, Pai. Abençoa-nos no nome de Jesus.